E aí, Smith? E aí, Flash? Firmeza? Firmou. Certinho? Aí, fiz uma parada aí, queria ver como fica na sua voz, mano. É mesmo? Deixa dá uma olhada. Não dou privilégio aos manos que me atacam com ressentimento. Meu sentimento é frio, quase isento, cada vez mais frio por dentro. Por trás da máscara do meu rosto, escondo a dor do meu povo. Meu senso de justiça foi congelado há muito tempo. Só a fé na revolução me protege do medo. Filtro o veneno que o homem jogou na terra após a guerra pelo dinheiro. Sou guerreiro do desassossego.